Olá, eu sou Ricardo Vilas e trago para você o disco do dia. A cada dia da semana, o disco que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos segue, o disco do dia hoje traz o primeiro de uma série de dois programas dedicados ao cantor, compositor e violonista Djavan, com seu novo álbum Rua dos Amores. Abrimos nosso programa com a música Já Não Somos Dois, de Djavan, como todas as músicas do álbum. Onde a luz do iluminado amor se escondeu, me azulou, depois desapareceu. Minha doce amada, expôs que ela e eu já não somos dois. Tu me negas, levas tudo às cegas, porque é mais fluido do que faz parecer. E pensar que memoráveis tardes passei de lembrar, te beijarei. O novo disco de Djavan é sempre motivo de interesse para seus inúmeros admiradores no Brasil e no exterior, mas também para todos aqueles que se ligam na MPB e no que ela produz de mais significativo. É o caso desse novo álbum, onde Djavan, além de cantar, compor todas as faixas, assina arranjos e produção. A busca de melodias originais, inesperadas muitas vezes, trilhando caminhos entre as dissonâncias, num terreno onde o timbre do cantor se encaixa como uma luva, tudo isso justifica aquele selo de qualidade inconfundível que todo o trabalho do Djavan faz jus. Confira em Anjo de Vitrô. Noutro lugar amanheceu, a várzea florescida ressurgiu. Pensei sob o excelso mundo e eu, céu singular, bruma pender, da margem escura luz a devenir. Será seu rosto imaculado a refugir pra abalar com essa graça toda. Dia feito pra surpreender, avisto o vento rasgar sedento de norte a sul, mas era só a chuva que caía, com suas setas transpassando o dia, descendo a noite a... Em Rua dos Amores, Djavan tem a seu lado Carlos Bala na bateria, Clauton Campelo e Paulo Calazans nos teclados, Torquato Mariano na guitarra, Marcelo Mariano no baixo, Jessé Sadoc no trompete e Marcelo Martins no sax. Ouça a faixa Acerto de Contas. Eu digo tarde, mas sei que foi sempre muito bom. Só fiz coisas tontas nesse acerto de contas. Quem paga é o meu coração. Você é tudo que eu sonhei. Agora eu sei, me faz de novo respirar. Outra madrugada já passou e você nem louco, devastando a cidade. Mais uma música de autoria de Djavan, seu novo disco Rua dos Amores. Escute, Pecado. Ficar pensando, quase me abandonando, com pouco a me ligar, a sinais de vida em construção. Nenhuma nuvem, nada, tempo de água parada, alma